nesta terra há tristeza, só miséria e aflição. Tanta gente sem resposta, vivem na escuridão. Mas eu tenho um bom amigo, é Jesus no coração. Ele breve voltará, é tempo de ver Jesus chegar. A esperança é ver Jesus voltando. Por isso vou.